você foi chegando, tentando me ganhar. Aos poucos, você se apaixonando, eu estava só brincando. Tive medo de me apaixonar por você e me entregar a esse amor lindo e maravilhoso. Ai, que tentação, que amor gostoso. Agora eu sei o que é o amor verdadeiro. Eu me apaixonei, eu me entreguei. Que pena que esse amor é passageiro. Essas lágrimas que caem sobre o meu rosto é por você. E esse sentimento puro que não dá pra descrever. Eu sei que eu te fiz sofrer em vez de te fazer feliz. Você foi o amor que eu sonhei e um dia sempre quis. Foi te amar. Banda Fênix. Tive medo de me apaixonar por você. Esse amor lindo e maravilhoso. Ai, que tentação, que amor gostoso. Agora eu sei o que é o amor verdadeiro. Eu me apaixonei, eu me entreguei. Que pena que esse amor foi passageiro.